Jesus chega, onde Jesus chega, o ambiente muda, o inimigo se perturba, onde Jesus chega, onde Jesus chega, onde Jesus chega, o ambiente muda, o inimigo se perturba, onde Jesus chega. Jesus chegou na casa de Zaqueu, homem publicano, cobrador de impostos, o judeu. Mas ele se humilhou e os seus pecados confessou. Jesus disse assim: salvação aqui hoje entrou. Onde Jesus chega, onde Jesus chega, o ambiente muda, o inimigo se perturba, onde Jesus chega. Jesus chega, onde Jesus chega, o ambiente muda, o inimigo se perturba, onde Jesus chega. Convidaram Jesus pra ir ao casamento, quando ele ali chegou, no final da festa, o vinho faltou. Onde Jesus chega, o ambiente muda, o inimigo se perturba, onde Jesus chega. Jesus chegou neste lugar onde você chegou. Abra o coração, porque hoje aqui ele vai operar. Crer.